Jet 747, decola 51, controle 119, decimal 8, boa noite. 1998, 6747, obrigado, boa noite, colega. Controle Salvador, WebJet 6747. WebJet 747 ao controle, contato radar. Contato radar, possibilidade de voarmos Leda ou Eudes, está presente, 6747? Está autorizado voar Leda. Leda, 6747, obrigado. Encontro localizador CNR-6224. Ciente, redução, cheque para pouso, torre 1-1-8-6-12, é oceano 224. Ok, 2-6-12, muito obrigado. Liga chama táxi, 6-3-1-3. Oi, boa noite, Oceané 6224. Estabilizado o curso do localizador, 4 milhas de terra. Oceané 6224, livre pouso, pistão a zero. Vento 090 graus, 122. Pouso autorizado, Oceané 6224. Segundo 5, estou autorizando a aproximação ILS. Siga para o 5515. Estou autorizado a aproximação ILS. Ciente, o 5515. Pode ir para o Aduma, está presente? Livre. Obrigado. Salvador para o pushback e acionamento na posição 8, azul 4209. Autorizado, chamar para o táxi, azul 4209. Autorizado, chamar para o táxi. Para o táxi 6313, POB 120, 120. 4 horas alternando galeão. Xaner 6313, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10, 13. Índia Alfa, ponto de espera, chama pronto, 10, 13. Oxaner 6313. Oxaner 6224, solo 57, livrando a direita, táxi Alfa, Índia Gate 01. Alfa Índia Gate 01, Oxaner 6224. O 6313, ponto de espera pronto. 6313, a linha decola, pistão 10, vento 100 graus, 109. A linha decola 10, Xaner 6313. Torre 1186. 186 vai chamar, muito grato, boa noite. Boa. Muito boa noite, o trip 5, 5 no 5, estabilizando no lock, ainda com trem em cima. Trip 5, 5 no 5, mantém aproximação, reforço passando externo, trem checado. Vai chamar passando externo com cheque de trem. Para o táxi, o 4209, alternando galeão com 3 horas de autonomia, POB 107. 4209, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10, 13. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, quando pronto, chame na mesma frequência, 4209. Passou o externo, baixou e travou o trip 55, 15. Trip 55, livre pouso, vento 100 graus, 109. Sente, trip livre pouso. Xaner 6313, decola os 0000, controle 1119 decimal 8, uma boa noite. 198, boa, 6313. Controle Salvador, Xanair 6313. Oceano 313, controle Salvador, contato radar. 6313, possível dial? Autorizado. Dial grato, 6313. Eita, corredor Axé, restrito 1 mil pés, até liberação do controle Salvador, controle opera em 1, 19.8, aciona 5135, Ecos 1 November. Ecos 1 November, confirme o PAB. Livre acionamento, quando pronto para o táxi, chame a torre 1 no 8.6, Ecos 1 November. O 4209 está pronto no ponto de espera da 10, visual com tráfego na final. Azul 4209, ali mantém 10. Ali mantém na 10, 4209. Solo 03, táxi via Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, remota 1455, 15. Azul 4209, livre de decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Livre de decolagem da 104209. Azul November já acionado, pronto para o táxi? Tem livre táxi, chame para ingresso no 7, Ecos 1 November. Solo trip 5, 5 no 5. Trip 5, 5 no 5, via Juliette, terremoto no 4. Sente, tá livre, Juliette, terremoto no 4, 5, 5 no 5. Decolou 05, controle 1, 19.8, boa noite. 19.8, boa noite. November, livre ingresso, a parte unhada e pronto na cabeceira 17. No perfil da Dael. Azul 4209, é o controle Salvador, contato radar. 313, se chama Recife, 13325. O 3325, 6313, boa noite. Boa. Rua November, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Décimo November, decolagem 1-0, controle 1-9, décima 8, uma boa noite. 19-8, boa noite. Suba para 085 ou direto. 085 DCP, grato. Eu preciso do seu estimado de pouso em Vitória da Conquista. Está estimando Conquista para 20 da próxima, senhor. 2-0 da próxima. Ok, anotei. Azul 4209, chame Recife 13325. Recife 3325, 4209. boa noite, Oxané 6224, informação uniforme, autorização para Aracaju no 230. Oxané 6224, tenho autorizado aqui o nível 190. Prefere que acordei no 230? Não pode ser 190. Oxané 6224 para Aracaju, autorizado, nível 190, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, Jamo, após Jamo direto Aracaju. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5154, Oxané 6224. Quer confirmar o transponder? 5154. 5-1-1-4? 5-1-5-4. Aqui então 9-0 para Aracaju, pista 10, decola com curva esquerda, Pulca, Jamo, Jamo, Aracaju. 19-8 é o controle Salvador, 5-1-5-4, transponder Xanar 6224. Xanar 6224, chame então para o flashback, se não me engano. Mará 24. Salvador, gol 1074, está no gate 6 para autorização Guarulhos, nível 380. 1074 está pronto para corte? Afirmo. 1074 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Crat, aerovia Upper Zulu 14, após prossegue. Só um minuto, vou confirmar a rota aqui. Pronto, gol no 074, pronto, corta. Afirmativo. Gol no 074 para Guarulhos, nível 360, autorizado. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El Leda, transição Crat, Upper Zulu 14 até Gruff. Após Upper Zulu 16, Belo Horizonte. E após direto, Guarulhos. Controle 1-19.8, aciona 5145, gol no 074. O gol 1074 da cola da pista 10, por a direita, sai da El Transição Leda. Após Crat, na Upper Zulu 14, após Gruff, Alfa Zulu 16, Belo Horizonte. Após direto Guarulhos, o gol 1074. Firmando o gol no 074, a gente recebeu esse HD aqui. A rota está correta até Belo Horizonte, mas após Belo Horizonte ainda deve prosseguir Trive, Peruísque 58 até Poços de Caldas. Após Belo Horizonte, Trive, Peruísque 58 até Poços de Caldas e depois Guarulhos. O controle 1198-5141 transponder. Confirmando 5145 transponder, gol no 074, chame pronto para flashback funcionamento. Passará para posicionamento. Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, aguarde cópia. Guardado. Salvador, o Rio 5972. Rio 5972, aguarde o Copa Galeão, número 2, para Copa. Aguardo, Rio 5972.